toda aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Que decepção! Você já fez tudo para se erguer, acha que é o fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te derrubar, te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. No nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas não vai conseguir, não vai conseguir.